olha pra dentro de nós. Nosso amor terminou no deserto. Você vem me condenar, mas sabe que errou também. Olha pra dentro de nós. Os jardins já morreram as flores. Nossas fotos perderam as cores. Essa cama chega a dar calafrio no corpo. E a tristeza invade teu rosto. Quando eu lembro teu cheiro, teu gosto. E a farra? Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado. Foi sofrendo lado a lado. E o amor se acabou, vai! Pelo que estou de nós, chegamos ao fim, tá doendo sim. Meu sistema perder a voz, só resta chorar e se lamentar. Pelo que estou de nós, a vida ensinou meu ser. Vivendo aprendi a amar. Morrendo de amor sonhei. Mas voltas que o mundo dá, perdi meu amor, chorei. Meu pranto molhou o mar, perdido de amor jurei, de novo te encontrar. Mas quando te encontrei, minha namorada, sumiu minha voz, pensei, mas não disse nada. E quando você me viu, sorri uma saudade sim, eu vi em você o amor e a felicidade em mim. Isso aqui, lá. Onde mais que a gente vai? Nem adeus nunca mais. É a felicidade em mim. O desejo falou por nós. Disse assim: é o fim da tristeza. Por você eu vivi o mais lindo sonho de amor. Hoje vivo a chorar. Meu universo desabou. E quem me vê assim, perdido sem saber de mim, não sabe o quanto eu te amei. Do sonho não quis acordar, mas tenho que pisar no chão, ressuscitar minha emoção, tentar de novo ser feliz, me entregar como perde o coração. Eu te amei, lá. Do amor. Eu busquei. Chegou tudo pra depois. Chegou ao fim, não tem saída. Te amei com toda a força do amor. Fui muito além do meu querer. Te dediquei a minha vida. Mas chegou tudo pra depois. Chegou ao fim, não tem saída. Mas chegou tudo pra depois. Chegou ao fim, não tem saída.